Ô, corta aí rapidinho. Modeste, cara, teu mic tá muito chiado, cara. Puta que pariu, é mau contato dessa merda. Meu irmão tava usando pra gravar o podcast Luta Livre. Mas Ih, ficou pior ainda. Bota no mudo aí que eu vou encerrar, cara. E aí, na hora de tu despedir, só tu bota aí, vai ficar com chiado mesmo. Botou no mudo aí? Não dá pra responder, claro, né? olá, meus amigas. Vocês estão ouvindo o podcast Wahefa. Keaton, Wahefa. Cerveja nossa que está no bar. Resistente seja o nosso fígado. Venha a nós o copo cheio. Seja feita a nossa balada. Assim na rua, como na festa. O drink nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai a nossa ressaca, assim como nós perdoamos a quem não tenha bebido. E não esqueceis do uísque como energético, mas livrai-nos da água. Amém. Aleluia! Nós estamos todos bêbados de cair. E todos que não estiverem bêbados, tenham paz aqui. É isso aí, podcast Warevas, o Freud, hoje a mongaça tá solta aqui, todo mundo encheu a cara, temos aí o senhor Marcelo Soares. É Isis aí, Mimis. Senhor Vini. O álcool é um veneno, mas tem certas coisas dentro de mim que eu preciso matar. Nossa senhora. Temos o ilustre convidado especial que já é de casa, o senhor Luiz Modesto, com as suas histórias incríveis. Eu tenho que agradecer ao álcool por ser um velho de 34 anos movido a remédio hoje. Obrigado, álcool. A gente não pode fazer um podcast sobre manguaça se não trouxer a mineiro, ué. Olha só. É nóis. Então, estamos aí com o senhor Rodney Bukemi. Eu bebo porque é líquido. Se for só do bacilo, e ficar louco mais alto. O nosso membro, quase membro, mais membro do que muitos membros, o senhor Guilherme Pobre. Aí, se dirigir não beba e se beber me chame. Opa, mim também, por favor. É isso aí, tem que ter mineirinho pra falar de cachaça, só. É o sotaque fudido, viu? Nossa. Combina com cachaça esse sotaque, você fala fluentemente quando tá bêbado. Pô, um bêbado imitando sotaque, cara, você tem que dar um desconto. Então bota mais uma dose aí e vamos começar essa bagaça. Bom, vamos começar aí as histórias de cada um. Eu vou começar com o seu Modeste, porque ele é PhD em histórias bizarras, né? Tomou no lugar do seu Alex Matos aqui já no Areva com as suas sagas incríveis. Um caos seu particular da sua vida. Cara, dá pra começar pelo meu último porre homérico, que foi o último derradeiro que eu perdi os sentidos, que foi quando o Atlético foi campeão brasileiro em 2001. Nossa, faz tempo! Atlético Paranaense, campeão brasileiro em 2001. Eu fui lá pra Arena fazer festa, mas comecei a beber no sábado, já tava lindo, bonito, aquelas coisas. Quando o Atlético tava pra chegar em Curitiba, 3 horas da manhã, quem disse que eu vejo? Quem disse que eu vi o time chegar em Curitiba e mostrar taça pra todo mundo? Acordei em casa e não sei como, cara. E acredito, eu tinha dinheiro no bolso quando voltei pra casa. Agora, como? Tinha dinheiro no bolso e uma ardência no traseiro. Olha só. Não, sério. Eu tinha, não fui assaltado. Não levaram minha camisa. Não levaram nada. E eu acordei em casa. Eu devo ter muito amigo que eu não conheço por aí. Tem uns amigos aí por aí. Parece que quando eu tô bêbado, me traz até em casa, bicho. Porque... Vem cá, você tá com a sua virtude anal íntegra? Diz meu médico que sim, agora minha moral não sei. Foi no proctologista pra ver, né, safado? tem o ditado aí, né? Cu de bêbado não tem dono, né? Ixi, no outro dia foi toda alegria, Atlético campeão brasileiro, não quis saber de nada. O cu já foi, mas o Atlético é campeão, tá tudo certo. Vocês não ouviram nada disso da minha boca, eu nunca falei em cu no momento. Pô, meu primeiro coma alcoólico foi com 12 anos. Vocês querem que fale o quê, cara? Caralho, que merda, hein? Cara, tomando cachaça de alambique de antonina no Rio Litoral Paranaense. Que isso, velho? Daqui a pouco tá bebendo pinga com metanol, velho. Pinga com metanol e servinho aqui num bar chamado Hangar, que toda sexta-feira a caipira era de graça. Aí tinha umas cachaças com metanol bem na época que morreu uma galera em Minas. Você sabe disso, né? Caralho. Que eles interditaram o bar porque tinha metanol na cachaça que eles estavam dando pra todo mundo. Que isso, é? Deus. Um casal de amigo meu, cara, o William e a Cris, eles chamaram o dono da distribuidora de bebida que a gente ia todo dia pra ser padrinho de casamento, cara. Vini, diga aí, como é que foi sua mangaça mais memorável aí? Puta, tive tantas, velho. Eu lembro da minha primeira, que me ocorre agora, minha primeira de vinho. Minha cabeça ficou pesando uns 50 quilos, cara. E eu não conseguia levantar a cabeça de jeito nenhum, cara. Eu comecei a vomitar e eu vomitava até pelo nariz. E tinha um amigo meu que falava, nossa, olha lá, tá saindo até pelo nariz. E eu ria e vomitava mais ainda. E, porra, foi foda, velho. Esse é o podcast pra galera ouvir na hora do almoço, na hora da janta, coloca na canção. Cagou depois também, não? Não. Isso não, velho. E esse amigo meu aí também tava muito chapado, assim. Ele ficava assim, porra, velho, você comeu amendoim? Ele ficava conferindo meu vômito no chão. Ai, que nojo. Meu Deus do céu. Conseguiu barrar o Modeste. Esse mesmo cara aí, uma vez que a gente tava bebendo nesse mesmo lugar aí, que tinha uma... Eu morava lá em São José do Rio Preto, né? E tinha uma represa lá que a gente levava uns goró lá, a gente era tudo adolescente assim, não tinha carro, não tinha nada. Levava os goró tudo lá pra ficar bebendo e tal, e esse cara ficou, da outra vez, bêbado. Eu fiquei primeiro, depois na semana seguinte foi a vez dele, né? E tava um puta de um frio, cara. Ele ficou bêbado, eu acho, ele tava meio que em coma alcoólico, assim. A gente só percebeu porque a gente tava fazendo uma brincadeira que era o seguinte: a gente levantava ele pelo cabelo, que ele tinha cabelo comprido, né? E falava, ele vai cair pra direita ou pra esquerda? Aí todo mundo, que brincadeira saudável, rapaz. Aí a gente soltava ele, ele caía com tudo no chão, né, velho? Aí teve uma hora que ele começou meio que buchar assim, e aí a gente percebeu que ele tava tendo coma alcoólico, né? Se bobear, ainda casava uma rodada de pinga ainda pra quem acertasse, né? É, teve uma hora, né, que ele parou de respirar, e vocês, ah, pô, eu acho que ele tá com algum problema, né? Um amigo é isso aí, né? Em vez de levar um menino pro hospital, não, né? Fica postando pinga pra ver se ele vai pro direito. Hospital nada, põe debaixo de chuveiro, dá café e pronto, rapaz. Que é sempre é lento, assim. Cara, isso é só, como diria um podcast, só pra agredir o bêbado, cara. É verdade, cara. Sempre é agredir o bêbado, isso aí. É. Isso é hobby em vários países, né? Agredindo. E tem que xingar, cara, tem que xingar seu filho da puta, estragou com a festa do mundo, lazarento. É, mas tem história boa pra contar depois, né? Cara, teve um camarada meu, cara, ele queria chegar numa guria, mas ele se achava meio virgenzinho demais, meio novinho demais, e fez um churrasco na casa dele. O cara fala o seguinte, ah, não, vou mostrar pra ela que eu sou legal, vou beber um monte. Que otário. Ah, senha, né, bicho? O cara conseguiu a proeza de vomitar em cima da carne da churrasqueira. Ih, desnivelou. Aí não. Meu Deus do céu, aí não. Juntou o último agradável. Esse é o podcast mais nojento da história do Arena. Beba um copo e deixe outro para mim. Uma história de mineiro aí, Bob. Rapaz, eu tinha acabado de chegar em Belo Horizonte, né? E aí ela quer festa. Eu vim de Ouro Preto, que é uma cidade que também bebe muito. É, Ouro Preto é uma cidade que bebe tão pouco que a UFOP é a universidade que mais consome álcool no Brasil. E a UFV, a de Viçosa, tá em segundo lugar, viu? Aí eu tava lá em Belo Horizonte, fazia cursinho lá na época, e eu fiquei sabendo que tinha uma vinhada da UFMG no prédio pertinho ali, né? Aí eu fui lá, comecei a ficar alegrinho lá com a moçada, com os meninos e tal, e chapei vinho. Aí eu misturei vinho tinto com o suave, com não sei o que, aí foi misturando o rosé e tal. Aí eu já tava ruim, né? Muito ruim, mas eu, aquele bêbado que acha que tá bem, que eu acho que todo bêbado acha que tá ainda bem, né? Sempre. Aí eu misturei vinho e eu tava muito chapado e meio que sem noção, eu não sabia, né? Tipo, eu tava bêbado ou muito bêbado. Você é sem noção, você tá bêbado. Você sem nada, ou não. Aí mesmo assim eu resolvi ir pra aula, e quando eu cheguei lá no cursinho, a sala tinha mais ou menos 300 pessoas, as 300 olharam pra mim, e eu com aquela cara inchada de bêbado, e o olho farol baixo, sabe, assim, e rindo, ninguém sabia o que que era. Aí eu sentei e comecei a assistir a aula. Sabia. Não sabia, estava fora de mim. Aí eu comecei a assistir aula como se nada tivesse acontecido, cara. Professor para a aula, 300 alunos na sala. Ele olha assim pra mim, ô rapaz, aí eu já olho pra trás, né? Não, você mesmo que olhou pra trás aí, de camisa clara, não sei o quê. Então, eu tô achando que você não tá muito bem, não. É melhor você ir no banheiro, lavar o rosto, velho. 300 pessoas na sala, cara. Eu fui, tropecei, lógico. Fui lá no banheiro, meio que tomei um banho lá no banheiro de torneira, cara. Estão chapados no seu banheiro todo. fiz aquela pintura na parede, velho, todas as cores, foi foda. Aí entrou um amigo meu, e falou: Guilherme, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? Eu falei: não sei de nada, me leva pra casa. Eu fui lá pra casa, tomei um banho, beleza, tomei um banho, cheguei em casa, voltei pro cursinho de novo, velho. Puta que pariu. Aí o segurança me expulsou, eu tava afim de brigar com o segurança também, foda-se. Mas bêbado é foda, bêbado é insistente, né, cara? Ele não se dá por vencido, né? O bêbado nunca se dá por vencido, né? Chato, cara, é chato. Essa foi tensa, mas o pior de beber, assim, não é a quantidade de álcool, você ficar muito louco, não. O pior é o dia seguinte, né, velho? O que que eu fiz? A reputação, né, também. Cara, você tem sorte de lembrar, cara. Eu tenho o azar de não lembrar. Você tem a sorte de não lembrar. O Bob tem o azar de lembrar. Eu tenho a sorte de não ser muito difundido vídeos no YouTube, viu? Essa é a época, né? Essa é a minha sorte, porque, putz, velho. Pede pro cara chamar a ambulância ou não? Olha, eu, na verdade, diz um amigo meu que eu deveria ter ido tomar glicose, mas não me levaram, né? Então, até hoje, eu tô sem ir tomar glicose, cara. Essa foi antológica. Pô, esse negócio de amnésia alcoólica, assim, eu não sei, cara. Eu não acredito, velho, que isso possa acontecer. Tem um amigo meu, cara, que ele bebe e não lembra de nada no dia seguinte. Cara, tem coisas que eu começo a lembrar, cara, depois de tomar 3 litros d'água, cara. Eu lembro que eu acordava, saía da barraca bebendo mel, assim, tomava uma garrafa de 1,5 litro numa virada, assim, virava outra dessa de 1,5 litro. Aí eu ia começar a lembrar o que tinha feito a noite passada. Esse é o problema, velho. Eu sempre falo, alguém vai me encher o saco, assim: ah, que você fez tal coisa na noite passada que você tava, nossa, você tava muito louco. Eu falei: porra, eu bebi, eu devia estar louco mesmo, caralho. Para de me encher o saco, todo mundo bebe, não me julgue. Cara, mas você fala isso quando você tinha o quê? 16, 17 anos? Eu tinha 14. Não, mas isso foi mais ou menos uns 2 meses atrás. Não me julguem. Não me julguem. Isso é um subsídio pro podcast, cara. Não me julguem. E minha namorada fica doida junto comigo, só. Isso que é bom. E quando você está a fim de ficar com uma guria assim e não consegue por causa da bebida? Pô, aí você começa a chorar, velho. Não, aconteceu isso comigo, velho. Foi muito vergonha alheia, cara. Eu morava em São José do Rio Preto. Peraí. Você tinha quantos anos? Ah, eu tinha uns 16, cara. Ah, 15, 16 anos. Chavecando a menina completamente na merda. Cara, a gente tava tomando muita caipirinha, velho. E aí a gente tava nesses barzinhos, era tipo um McDonald's, assim, uma lanchonete, né? E eu tava sentado do lado do vidro e ela tava sentada do meu lado pro corredor, né? A gente tava bebendo caipirinha lá dentro, cara. Tava tendo uma festa, assim, na Avenida Andaló, lá, uma avenida famosa lá. E aí ela tava me dando aquele açúcar, sabe? A gente tava tomando caipirinha numa latinha, cara, de cerveja, pra você ter uma ideia. Jesus! Nossa, merda, velho. E aí ela tava me dando aquele açúcar, né, que sobra assim da caipirinha, velho. Aquele negócio subiu. Eu achei que eu fosse vomitar em cima dela. Eu pus a mão na boca porque veio uma golfada e eu consegui segurar. Né? Nossa, você engoliu. Aí eu fazia assim pra ela. Aí da frente. Eu sei que eu passei em cima dela, cara, mas eu tive que engolir o bagulho, né, cara? Ah, velho. Na hora, caralho. Depois com aquele cheirinho maravilhoso. Na hora que eu cheguei lá fora. Tamo a gata, considero pra caramba. Aí. Não, eu cheguei lá fora e vomitava, mas vomitava, parecia água, cara. Sei lá que porra que era. E aí depois ela foi ver se eu tava bem, né? Se eu tava legal e tal. Aí eu ficava chorando, assim, falando: pô, mas eu queria ficar tanto com você. Eu não tinha ficado com ela ainda. Mas... Nossa, ela doido. Ela falou: não, depois eu vou te beijar, depois eu te beijo. Depois eu te beijo. Aí você mandou até bem, ué. Depois eu consegui, mas, porra, foi foda, velho. É que ela é roots, cara. Se não... Depois eu te beijo, ela viu você jucando lá e depois eu te beijo. Essa é da prática do Lavô tá novo, cara. Ela comprou a entrada dela no céu nesse dia aí, cara. Comprou, velho. Ou do inferno, sei lá. Tem alguém de cicatriz de birita aí? Cicatriz de birita. No supercílio de cair. Não, bêbado não se machuca, porra. Eu machuquei, cara. Eu machuquei bonito, velho. E caí na rua com classe. Puta, você fez um glazes, ô Roger? Você não tava comigo, não consegui fazer, não. Aí não, mas glazes é feito sozinho. Pois é, eu queria ver você fazendo pra eu aprender. Que burro, dá zero pra ele. Eu tava em Juiz de fora pro lançamento do Fahrenheit com o pessoal do Big Jack, que é o estúdio que eu trabalhava antes de sair fora, né? Aí a galera que tava lá no lançamento falou assim: não, vai ter uma festinha lá, não sei o quê, na boate, chama a Ripa e tal, vamos lá. Aí, cara, a boate ficava assim, a 2 quarteirões da casa do meu avô, cara, que era onde a gente tava hospedado lá em Juiz de Fora. Aí, bora pra boate, bora pra boate. Aí você viu um shot lá, cara, um negócio que parecia um suporte de tubo de ensaio, que tinha 3 copinhos de tequila. Você pagava na época 8 conto por aquele negócio, né? Um e copo? Vinha do lado limãozinho. Copo de tequila? Não, eram 3 doses de tequila que vinha nesse negócio, cara. Meu Deus, mas por 8 conto? Tequila não, álcool época, daí? Né, cara, foi em 2004 aí, cara. Foi em 2004 essa porra. Aí nesse negocinho que parecia um suporte de tubo de ensaio, tinha as três doses de tequila, sal e limão do lado, né? Aí beleza, pedimos, tomamos uma, eu e o Cristiano, tomamos as 3, e falei, bora pra festa e tal, zoando, tal, não sei o que. Vamos tomar mais uma, vamos tomar. Ponto 6. Aí, vamos tomar mais uma, vamos, bora. Aí tomamos. Peraí, como é que é o efeito aí que você fez? A sonoplastia. É. Vamos tomar. Aí, galera. Caralho, vamos tomar mais uma. Chegamos a. Chegamos a 12, cara. A 12 doses de tequila. Eu falei, puta, eu tô muito bom nesse... Puta, ferro. Aí um amigo nosso, Cari, ele tava com a perna engessada até no meio da coxa. Tinha quebrado a perna. Tava pulando igual um doido lá, né? Bêbado também. Aí falou assim, ô, Roger, eu não aguento não, cara. Me leva lá pra cá, lá pra casa lá do seu avô. Falei, tá bom, velho. Eu levo você. Aí fui levando o Cari, deixei ele lá. Eu já tava com 12 doses de tequila na cabeça, velho. Aí cheguei lá, deixei o Cari em casa. Na hora que eu tô descendo a escada, bicho, eu caio da escada, capotando, sai rolando. Rolando, trombo no portão, continua rolando, cai de bunda no meio da rua, cara, com as pernas abertas. Puta que pariu. E detalhe, a escada que eu caí, cara, tinha 4 degraus, cada degrau eu tava de uma prancheta de desenhista, velho. Eu caí daqui a porra, aí o cara chegou da janela e falou, que porra, o barulho foi eu, velho. Eu caí, tava de bunda no meio da rua. Aí o Flanelinha, esse cara manda bem, bateu o pau. Caiu o bonito. Atração do Flanelinha. Eu já vi amigo meu cair indo de barranco, cara, com uma garrafa de cerveja, não caiu uma gota, cara, da garrafa. Ele chegou lá no final do barranco, chegou no final do barranco, ele, a primeira coisa que ele fez, ele olhou pra garrafa, assim, ó. É, tá inteira. É, não caiu, não caiu. Tá bom, dá pra beber. Voltei pra boate, o Cristiano, aqui, pedi mais 3 pra nós, 3 pra mim, 3 pra você. Eu falei, puta, não vou tomar mais 3 desse negócio. Vambora, vamos tomar mais 3. 3 não, você viu 6, né? Não sou, foram 3. Não, você viu 6. Vai escutando, velho, eu tava com o pra falar. Eu sou burro, né? Já tava com 15 doses de tequila na lata, bicho. E tava beleza, tava zoando. Vamos tomar mais 3. Falei, puta que pariu, vou tomar 18 doses de tequila. Vambora. Eu tomei mais 3, cara, 18 doses. Falei, não, bicho, eu tenho que parar. Botei a mão na consciência, cara. Na hora que eu botei a mão na consciência, eu falei, puta, meu, tem que parar com essa merda. Aí o Cristiano falou assim, ó, vai ter uma festa lá na Privilégio, vambora pra lá. Falei, tá bom, vambora. Comecei a tomar água. E a consciência ficou, né? É, a consciência ficou lá na escada. Aí comecei a tomar água, cara. Na hora que eu comecei a tomar água, eu comecei a sentir dor na canela. Na minha canela esquerda. Falei, mas que merda, velho. E isso aí, a gente já tava lá na outra boate. Falei, puta que merda, minha canela tá doendo. Eu vou no banheiro. Na hora que eu fui no banheiro, eu passo a mão na perna assim, tem um buraco na minha calça, velho. Eita, ferro. O estupro aconteceu. Foi inevitável. Não, mentira, não foi isso não. Eu passo a mão na canela esquerda, velho. Tem um buraco na calça. Aí na hora que eu tiro a mão do buraco, tá sangue. Falei, puta merda, perdi minha virgindade. Nem suei. Aí eu levanto a calça, velho. Tá uma cratera na minha canela de todo tamanho e o melado descendo. Minha meia que era branca ficou vermelha, bicho. Aí eu liguei pro Cristiano, cara. Falei, ô Cris, chega aqui no banheiro. Ele falou, pô, velho, que papo errado, velho. Que papo que é esse? Chega aqui no banheiro. Não, vem cá, velho. Você vê que beleza a arte que eu aprontei aqui. Vem cá. Chega o Cristiano, tá, eu tô com o pé dentro da pia, com a perna dentro da pia do banheiro, com a torneira aberta, cheio de papel higiênico em volta de mim, todo melado de sangue. Puta que pariu. Aí o Cristiano olha aquela cena e fica branco com a cera e fica aqui, porra, velho, levar você pro hospital, tem que tomar ponto. Falei, não. Me leva pra casa, vamos passar na farmácia primeiro. Conclusão, fui dar uma palestra no dia seguinte, com a perna enfaixada. Só pra concluir a história, no final das contas, eu tô com uma cicatriz bonita aqui, tamanho de uma unha. Tem 6 anos que eu tô com ela na canela, olha que beleza. Que maravilha, hein? A cachaça fez o que a arte marcial não fez. Beba um copo e deixe outro para mim. E E você, senhor Marcelo, tem alguma história particular, peculiar e mangocenta aí? Sinceramente, sério, eu não sei o que eu estou fazendo aqui depois que eu ouvi todas essas histórias. Você é o barman, você é o barman do podcast, Marcelo. O motorista designado. Você é o motorista da rodada. É. Foda também que acontece que os caras sacaneiam o bêbado, né? Que nem o Vini falou aí. O cara começa a beber, aí os caras começam a pagar a bebida, né? Cara, uma vez fizeram uma dessa comigo, cara. Eu cheguei em casa muito chapado, bicho. Misturei tudo que é tipo de cerveja, de bebida, tudo que é merda que pode imaginar, cara. Só sei que eu vomitei em cima do meu amplificador. No dia seguinte, cara, eu consegui encontrar uma das lentes de contato, cara. Ela tava dentro do meu sapato. Puta, aquele dia foi foda. O mais incrível, cara, é que minha mãe acordava com qualquer sopro de barulho e minha mãe já acordava. E nesse dia, chapado, mamado, eu consegui chegar em casa e não acordei ninguém, cara. Foi foda, esse dia foi foda. A questão não é que eu não beba, eu bebo, agora só que eu não tenho porres homéricos como esses, né, assim, os meus sempre foram coisas mais levezinhas, assim. Todo mundo lembra, né, Marcelo, qual foi seu primeiro porre, diga aí. Cara, porque assim, eu tinha um pai que era alcoólatra, eu até os 20 anos, por aí, eu não bebia, só comecei a beber depois dos 20, como até eu tava falando pro Modesto que eu tinha que tirar o atraso de bebida, porque ele começou aos 12, eu só comecei depois dos 20, e aí... 12 é cedo demais também. Todo mundo aqui já assistiu o Auto Compadecido, né? Sim. A cidade foi gravada, foi aqui na Paraíba. Né, em Cabaceiras. Aí lá foi o local onde eu acho que eu tive o meu primeiro porre, digamos assim. Eu sei que você ia falar que você perdeu o cabaço lá. Aí a gente foi beber lá, porque lá tem um local onde era a Casa do Padeiro no filme, virou um bar lá chamado Casa do Padeiro. E aí a gente foi beber misturando cerveja, rum, cachaça, todo tipo de bebida. Foi a primeira vez que eu realmente bebi com gosto, assim, de ter aqueles flashes, aqueles momentos, né, de pulos, você tá num canto e de repente você já tá no... De estornar, minha alma, estornar fuzos e vamos pra frente. Esses flashes são complicados, bicho. É, velho, no fundo de uma garrafa tem sempre um lapso temporal, né? Cara, meu primeiro porre, cara, foi festa de fim de ano, cara. Um moleque, bicho. Aí fui beber uma Coca-Cola, cara, e peguei aquele copão, né? No meio da Coca-Cola eu falei, cara, isso aqui não é só Coca-Cola. Já tava no meio do copo, depois desse foi mais uns 4 ou 5. Sei que acordei com a dor de cabeça do caralho. E aí já começou a desgraça da manguaça na minha vida. Essas bebidas batizadas, ah, cara, aí são fodas. Eu recentemente eu tive uma porre, cara, que eu falei assim: eu vou dar PT hoje, vou dar perda total hoje, cara. Tinha acabado de entregar a última edição do Flashpoint que eu tava fazendo. Uns amigos me chamaram pra ir pra um showzinho da banda de um outro amigo meu. Aí uma amiga minha vem cá me buscar de carro, cara. Eu falei, que beleza, eu não vou poder dirigir, não vou precisar de dirigir. Ai, que sensacional, foi de carona. Ai, que lindo. Eu bebi pinga, eu bebi tequila, eu bebi ice, eu bebi vodka com Coca-Cola, bebi rum com Coca-Cola. Só sei que no final da noite, cara, eu saí da boate assim, falei, galera, pera aí que eu não consigo entrar no carro. É, cara, você já tá dentro do carro, então eu preciso sair do carro. ele fica do contra quando ele bebe. Não, cara, o bêbado quando fala que precisa sair do carro, cara, você tem que fazer imediato, cara. Você não tem que perguntar nada, bicho. Você tira a cabeça dele, pelo menos, do carro, gente, cara. É o grito de alerta, né? Tipo, abre a janela, todo mundo olha pra trás. É, essa frase aí, de bêbado é foda. Cara, aí eu falei assim, para o carro, galera, que eu tenho que descer. O carro já tá parado, velho, é só você sair do carro. Então tá, saí andando em zigue-zague, cara, no meio da rua, bicho. Aí eu parei do lado de uma árvore, cara, que eu dei na goela e mandei vir. Vambora pra casa. Aí a minha amiga falou assim, não, vou levar você pra casa. Não, pode deixar que eu vou sozinho. Eu comecei a caminhar. Bêbado, não, sempre. Qualquer coisa que você fala pra bêbado ofende a honra. O bêbado sempre é autossuficiente, cara. Ele nunca precisa de ninguém pra fazer nada, cara. Não, aí ela falou assim, não, sua casa fica pro outro lado. Ó, é mesmo. Entra no carro, tá. Aí entrei no carro e fui. Ela foi, me trouxe aqui dentro de casa, me botou no banheiro. Abraça a criança aí. Não, vou te abraçar não. Falei, o vaso. Aí eu abracei o vaso. No final da noite foi abraçado o vaso lá dentro da cabeça dele, velho. Cara, todo mundo já deve ter se ajoelhado na frente do vaso. Tava sentado no chão, tava literalmente sentado no chão. É como diz o Catuza, cara. O banheiro é a igreja de todos os bêbados, né, cara? Tem que ajoelhar e rezar ali. Não tem jeito. Eu já dormi em banheiro já, cara. Eu mas também. Mas o seu, né? É o de casa. Mas o banheiro de casa, né? É, ah, casa. Tá. Tem gente mais roots aí que foi fora de casa. Ah, é. É pra entrar nesse papo mesmo de dormir no banheiro de balada? Vamos falar agora dos outros pinguços, né? Pra gente poder rir dos outros, já que a gente só tá se queimando aqui. Pra gente poder rir dos outros, vamos falar dos outros pinguços agora, né, cara? Começando pelos pinguços das HQs. Quem quer puxar um aí? Vini, fala aí. É, eu não vou puxar o mais conhecido de todos, porque a gente vai chegar lá. Né? Nesse papo vai ficar estranho, cara. É. Então vira um aí. Aperta aí. Vira um pro santo. Um que era Bebum, que hoje em dia tá mais mocinha do que Bebum, né, cara? Que é... As histórias deles era muito boa antigamente, justamente por causa disso também. É o velho Carcaju, né? Wolverine. Então, eram as melhores histórias, saindo pra tomar umas e tal, né? Aí depois o Noturno começou a virar padre, ele começou a se depilar e foi foda. Lembra daquela do Colossus comprando briga com fanáticos bêbados no bar? Ah, é verdade, é clássico. Ah, essa é boa. Aí o Wolverine e o Noturno, se vira aí, bicho. É, né? Ele falou assim, não, deixa, Elfo, deixa os caras lutarem aí que o garoto tem que aprender, tá? Garoto, eu sou um garoto ainda. E era legal, cara, essa época do Wolverine, assim, ele era bem chapadão, assim, fumava, né, um charutão e tal, tomava um abrejo e tal, sempre com aquelas packzinhas, né, que vende nos Estados Unidos e tal. Six pack, né? É. Cara, eles eram tantas, faziam tanta associação, cara, que tinha um grupo de personagens lá ligado ao Wolverine que se chamava Six Pack, os mercenários lá, chama justamente Six Pack. Aqui não sei como é que traduziram essa porra. Seis pacote. Pacote de seis. Então, se é pra falar de bebo, vamos falar do cara que transforma água benta em cerveja, né, cara? John Constantine. Esse é foda, hein? Bebe, fuma, não quer nem saber, ainda faz pacto com o diabo, cara. Não, ainda trapaceou com o diabo, né? Esse pode esse dizer que foi o cão que botou trapaceou pra nós beber. É. Burrão, foi. O Balba tem um favorito não, dele aí também. Desculpa. Vou falar. Então vai, fala. Não quer falar, não. Agora pode falar também. Ah, caralho. Complementa aí do Constantine que tu vai falar. Bêbado é foda, né? Bêbado é teimoso pra caralho. O Balbi tem um favorito dele aí também, né, Balbi? Que é também de muita gente aí, que é o Lobo, né? Que gasta a grana que ele ganha toda em recompensa pra tomar uma cervejinha, né? Paga a cervejinha dele, né? A cervejinha, eu digo galões, né? Oh, mas tem, ele mas perdeu assim pro Wolverine, né? É, nossa, atrás de uma mesa de bar, né? O Wolverine falou assim aqui, ó, vamos fazer o seguinte, eu pago a rodada e você fala que eu ganhei. Na porrada. Demorou? Então tá, então tá. Não, mas o Maioral nunca ia aceitar isso, nunca. Ele ia descer a lenha, ele até ficar inconsciente. É, ué, e ele ia repetir processo quando o Wolverine se curasse, sempre. Depois a gente vai fazer um podcast especial só sobre o Wolverine versus Lobo e o Bob vai defender o Lobo em tudo aí. E o Wolverine, que eu gosto de todos. Bebe vinho, bebe cerveja, bebe combustível pra acender lampião, bebe óleo, cera de ouvido, sangue, biodiesel, cachaça com cobra no vidro. Isso, muita gente bebe aqui. Tem um cara bebe. Escorpião com pinga. Tem aqui. Aqui tem muito. Escorpião com chocalho de cascavel. Aqui tem muito, velho. Pensei que era só no México isso aí. Paraná tem, cachaça de cobra aqui. É pra chegar perto da querida que encontra no interior aqui de Minas. Alguém já tomou cachaça aí com gusano ou não? Gusano? Que porra é essa? Gusano, aquele vermezinho. Tomar cachaça com gusano? Cachaça com gusano? Que isso, ou você faz uma coisa, ou você faz outra. Duas coisas boas ao mesmo tempo é desperdício. Aquela tequila com vermezinho. Não, isso também. Depois aquele bicho cresce dentro do cio aí, né? Nós tomamos em Tijuana, cara. Tomamos uma com um verme gigante dentro, cara. Eles são grandes. Bicho pau podre. É isso mesmo. Mas o legal do Conan lá, cara, é que ele bebe, aí fica bêbado no dia seguinte e acorda com crise de consciência. Acorda arrependido? Não, cara, até no filme legal, tá no filme é massa, porque ele rouba lá o palácio, bebe todas com a Valéria, cai bêbado dentro da sopa que ele tava tomando. Cai com a cara dentro da sopa. Schwarza, viu? Chaz é o cara, velho. Chaz é o cara. Quem é esse? Tem gente que prefere o Momoa, viu? Puta que pariu. Não, o Momoa ele deve tomar caipifruta de framboesa. Ele deve tomar martini. Ele deve tomar kiwi. Campari. Campari. Ou a bebida das meninas, né? Frozen. Puta que pariu. Vai falar do Tony Pinga? Tem que falar do Tony Pinga, porra. Pô, o Tony Pinga é meu herói, cara. Eu tô me reabilitando, cara. Só por hoje eu não bebo. E ele acabou de beber pra encontrar o Odin, cara. Puta, isso é muito foda. Ele acabou de beber pra falar com o Odin. Esse deve fumar e ver Bob Marley na frente dele. Tem uma parte aí que tava no Avengers Ultimate do Capitão América passando no Tony Pinga esporro, ele bebendo e falando que não tava nem aí porque tá. Capitão América acha. E uma clássica dele no Avengers Ultimate, que é a do Mark Miller, do Brian Hitch, né? Ele vestindo a armadura e o pessoal já trazia pra ele uma tacinha lá com vodka e... Martini. Demônio na garrafa lá, que foi aquela HQ que fizeram dele, pô, foi boa pra caramba, né, velho? Foda. Mas legal no filme, o Jamie Rhodes, pô, Tony, você tem que parar com isso, você tá bebendo demais e dá um flash, ele, pô, Tony, eu te considero muito, você é o melhor amigo. Foi uma boa desculpa pra ele lutar com máquina de combate no filme. Foi isso aí, né? Foi a bebida. É, encher a cara junto saindo na porrada. Um que na HQ não mostram muito isso, não tô lembrado agora se ele entorna legal, mas que tem uma cena foda de bêbado é o Hellboy no segundo filme, né, cara? Que ele tá tomando toda junto com o Abe Sapien lá e aí toca a música. Cantando. Eita, cara, aquela foi foda. Bem... Lá foi papo de bêbado clássico, né? É. Eu amo ela, eu gosto dela. Teve o Thor também. É, o Thor também foi legal no filme, né? Ele pedindo a bebida. No Lanterna Verde eu não vi, O Bob não vai ver o Thor nunca. O Thor ainda, tá aqui em Blu-ray aqui em casa já, mas eu não vi. Eu não vi, mas o tema é bebida, né, Thor, porra? Ué, o Thor bebe. Mas tinha aquela galera toda do poker, né, a gente tava falando. É, o Coisa bebe pra caramba. O Nick Fury. E ele fumava um charutão também. Também, né? É, agora o Quezada charutão, o Quezada disse que não pode mais. Vem cá, ninguém de vocês via a Liga Internacional, não? O Besouro Azul bebendo, o Gladiador Nando bebendo, o Gacar bebendo. Sim. Ah, mas é aquele lance, né? Todo mundo ali bebe, mas não fica chapado, igual Wolverine Lobo, sabe? O Besouro Azul ficou pançudo. Ele passou uma época que ele ficou barrigão, cara. Tipo Adam West, legal mesmo. Só de encher o copo, cara. Adam West era um que devia beber e não é pouco não, né? Quase nada. Tô falando do Adam West, vamos passar pros seriados agora aí. Lembra de um clássico aí dos seriados? Pô, eu tenho dois aqui que primeiro é o Peter Griffin. E o Homer. Sensacional. E o Homer, isso. Peter Griffin. Pô, e Homer. O Moe que é foda, né? É Moe, não, é Barney, né? Que é o Barney. Exatamente, o Barney sem a bebida, ele é um gênio, sabe? Mas ele toma cerveja sem álcool já fica loucão e foge. É. E o Peter Griffin põe a bebida acima da família, né, cara? De qualquer coisa, cara. Aquele cara é muito louco. E você, Vini, lembra algum aí dos seriados aí? Charlie Harper, né, cara? Do Two and a Half Men. Ele abrindo uma cerveja, então, parei de beber. Esse aí já é a própria... Ele já é louco por natureza, né? Não precisa nem beber, né? É, ele faz o papel dele mesmo, né? É. E eu assistia pouco, cara, porque meu avô gostava de assistir o Cheers e tinha um Sam Malone lá, que era o cara que cuidava... Ah, eu lembro que era num bar e tal, mas eu não lembro quem era o mais pinguço ali e tal, a história muito de pinga. Eu lembro que era num bar, né? É, então, ele era o dono do bar e ele tinha problema com bebida, né? Uhum. Ele era o dono desse bar aí e tal. Mas eu assisti pouco também o Cheers, cara. Eu assistia mais porque meu avô assistia lá o Frasier, o Cheers, o outro lá, tinha a Elaine lá e o malucão. O Seinfeld. Tem também esse seriado que eu nunca vi, né? O Arquivo X, o David Duchovny no Californication. Diz que essa série é muito boa, mas eu não vi. Essa muito, é muito boa, cara. Muito boa, já vi esse tudo. É, ele é chapa mesmo. E dia inteiro, inteiro. É de manhã, de tarde, segunda, dia de eclipse, e qualquer coisa. Dia de eclipse. O cara é tarja preta, velho. O cara é isso aí mesmo. Bebo todas, não importa a marca. É, ele é, cara. Ele é foda. Seriado é muito bom. Recomendo. Dá até vontade de beber um cadinho. Bota uma aí, o cão, pra nós beber, então. Bota mais uma aí. Bota mais uma pra nós aí. Beba um copo e deixe outro para mim. Pô, vocês falam isso e não vão falar do grande Mussum. Porra, Mussum é o maior de todos, cara. Mussum é o arco-íris, cara. Antônio Carlos. Teu pé cresceu, Mussum? Azulão. Bud Spencer, aquela jamanta movida a cachaça italiana, falou que o Mussum, ele não entendia onde que ia parar tanta cachaça que o Mussum bebia. E era a cachaça que é a bebida mais roots de todos os tempos. Cara, e o Bud Spencer, ele tem cara de pinguço mesmo, né, cara? Puta, tu olha pra cara e diz assim, caralho. É o Lula. Já é um bêbado do cinema, a gente já pode passar pro cinema, né? Que ele é o filho do Brasil, filho da pinga também, né? A mãe dele, pô, devia estar bêbado pra fazer o Lula. Mussum já até curado ali, cara, de tanta cachaça. É. Tem amigo meu que ele fala que ele tá defumado e curtido, vai viver até os 800 anos. O Highlander mesmo. Não, o Murra, porque ele disse que vai ficar um trapo. Cinema, cara, tem o Dean Martin, era bebum pra caralho, tem o Sam Davis Jr., quando eles fizeram aquele 13 homens e um segredo, 12 homens e um segredo, a galera que arranca toda ali é a cachaceira, velho. É, ninguém vai saber de quem a gente tá falando aí, vai pensar que tá falando do George Clooney, do... De amadores. Ah, amadores. Não é da era caçar coisa então, hein? Cara, o Dean Martin, você olha pra ele e ressoa cachaça, né, cara? Só olhar pra ele, não precisa ter... Você vê por foto, tem cheiro de cachaça do Dean Martin, cara. É, ué. Aquele filme dele com o Jerry Lewis, ele fazendo aquela pose de galã. Galã magro, que é um palito. Ele era escada, né? Ele era escada, pô. Ele era sidekick. A gente fez um podcast de sidekick. Ele era... sidekick. Cara, mas um sujeito dessa época que bebia todas, mas que fazia uma festa, é o Tom Jones também, né? O Chandy postou um vídeo esses dias do Tom Jones dançando. Ele devia estar muito bêbado pra fazer aquilo. Nossa, tem um vídeo do cara do 24 Horas na internet aí, ó. O Donald Sutherland. Kiefer Sutherland. O Donald O'Pai. O Donald O'Pai. E ele tá num, tipo, num Fridays, assim, sabe? Sabe, o cara tá muito louco, o cara tá muito chapado. Tem um cara da Malhação, que também é clássica. Pô, aí, que ele é foda, cara. Como é que chama o cara? Cabelão, cabeção? Cadeira, cabeção. Cara, eu tô aqui em Brasília. Mas nada essa noite vai ser, tá sendo, foi muito boa. Uma dessas aí vai passar o Vanucci. Temporais. Vanucci é logo ali, a caixa logo ali. E a Vanusa, porra, esqueci de falar da Vanusa. Não, mas a Vanusa aqui ali é remédio, ali é idade com remédio e... E o Guaraná Dolly. Dolly demais, aquilo dali é muito Dolly. É Dolly Diet ainda. O filho dela fazia propaganda da Dolly, lembra? É, nossa, eu consegui apagar isso da minha memória. Você conseguiu fazer, mano. Cara, o filho dela ganhou Casa dos Artistas, cara. Tem o Gimli, que é outro também, um fanfarrão do Goró. Ah, é. Oh, o Pipi e o Merry, porra, encontraram eles bêbados e chapados. Quem já leu o livro sabe aí que o cara bebe toda hora, fuma pra caralho, bebe. Mas a expectativa de vida ali na Terra-média devia ser 18 anos, né? Pela quantidade de bicho. Pela quantidade de monstro e coisa que você pode sofrer ali antes, lógico, antes do anel ser destruído, né? Ali era foda. Ah, cara, mas cara, bebe, fuma e destrói o anel, porra, aí é foda, cara. Putz. Não, mas aí você tem que ver, né, cara? Eu não sei quem já jogou RPG, mas aquilo ali inspirou todas as aventuras na taverna de todo tempo, mundo. Né, cara? Todo pois mundo é. Que já jogou RPG sabe que toda aventura começa na taverna. Os caras bebendo na taverna, aí aparece alguma coisa pra fazer. Uma pecinha de cobre e o goró pra galera. Mas o Gimli, eu lembro dele limpando com a barba no filme, tipo, a cerveja que ele toma, muito foda. É, isso aí. Cara, mas edição especial que tem a parte que fala do livro, o Pipi e o Merry, cara, chapado, comendo carne até a alma, e assim, fumando aquela ervinha. Deus, eles chegam, eles estão entortando a língua na hora dele ser especial. É. Você chega, mas você pode ver que o Pipi e o Merry, até o Tolkien, ele foi meio que que contemporânea aí, né? Porque se você for em qualquer churrasco de apartamento e condomínio, a galera fuma pra caralho, bebe pra caralho e come carne, véio. É assim, não mudou nada não, é. Se depender de mim, muda, porque o médico falou pra mim, jamais, esqueça, nunca mais, cigarro e bebida, tchau. É, e você tá seguindo a risca, né? Aposta, né? Pior que eu tô, cara. Eu descobri do prazer de tomar Bavária sem álcool e Liber. Ah, não, cara, cerveja sem álcool. Cara, eu tô tendo que me adaptar, cara. E meu pai também não pode beber por problema de... Ele tem os problemas de pressão dele. Aí ele vê jogo do Atlético aqui em casa em HD. Porra, cerveja sem álcool, né, bicho? Tem que adaptar. Cara, cerveja sem álcool. Não, vamos respeitar. Tem que... Cerveja sem álcool e vinho sem álcool, gente. Existe vida fora o alcoolismo. Ele é chato, cara. É horrível. Mas existe. Seburina, mas não bebo isso. Aí e o nojento sou eu, né? Não, tem que incentivar o cara aí. Tem que incentivar o cara aí. Mas, cara, cerveja sem álcool só tomei uma vez. Cara, eu tava. Era a Copa do Mundo, cara. Era Brasil e Inglaterra. Aquele jogo que teve de madrugada. Ah, que o Ronaldinho Gaúcho fez o gol de falta. E os caras pegaram, eu tava fazendo curso em outra cidade. Porra, fomos lá, compramos cerveja, né? Só que eu tava tomando remédio pra sinusite. Puta que pariu. Falou, vamos ver os caras bebendo, né, cara? Não tomar umazinha, né? Aí comprei cerveja sem álcool. Cara, eu não consegui tomar mais. Uma merda, cara. Muito ruim. Tem um ditado que fala assim: ó, eu bebo é pra ficar ruim. Se eu quisesse ficar bom, eu tomo remédio, porra. Que é isso? Ruim mesmo. É, o cara mais sóbrio do podcast é o seu Luiz Modeste. É, não é que... Que tristeza. Ah, a gente tem que falar que o consumo aí tem que ser pros ouvintes do blog e a gente não tá incentivando a beber, não é? Cara, vocês não bebam, tá? Não é uma coisa saudável, mas se você quiser pagar uma pra gente, a gente toma por você. Sossegado. E se pra você que está ouvindo agora e tiver vontade de beber, vá para o sul de Minas, que lá tem algumas coisas muito boas ali, tem uns alambiques muito bons. Demais. Eu lembro de um professor meu de biologia, isso no cursinho, ele falava assim, porra, eu fico puto com comercial de cerveja, cara. Ele chega e fala pra mim assim, a última frase de todo comercial é a mesma, beba com moderação. Porra, uma grade de cerveja de moderação pra mim, caralho. Que porra é isso? Esse negócio de ir pra cidades específicas pra comprar cachaça em Minas, quando eu ia pro sul de Minas ali, pra Santa Rita do Sapucaí, pra Pouso Alegre, comprava a R$2 o litro da cachaça. De alambique, a purinha, lindinha. Cara, no velório da minha mãe eu voltei pra casa com 20 litros. Caralho. Que isso, né? Mais fácil você comprar o álcool aí, ideia. Cara, não é. Porra, não é. É aquela maravilha, cara. Não, eu ia no alambique, provava lá no alambique e pegava com garrafa de 2 litros, assim. E voltava. R$2 o litro. Foi de 2 litros, pet? Essa mesmo. Cara, se me pegam lá no terminal do Tietê com aquilo lá, eu sou preso por contrabando, cara. Que é, 20 litros é, acho que é um pouco exagerado, não é isso? Cara, foram 10 garrafas na mochila. Mochila 75 litros, 10 garrafas pet de 2 litros. Pra que roupa, né? Não precisa de roupa, não precisa de nada, não. Quero beber cachaça. Cara, eu sei que veio muito amigo aqui em casa beber cachaça mineira, cara. Muito, muito. Durou cachaça. Um mês, né? Porra. Cara, foi bem na época que o Atlético tava na Libertadores da América, que foi roubado na final com o São Paulo. Então todo jogo do Atlético na Libertadores ia uns litros de cachaça aqui em casa. Era beleza. Tira gosto aí, tinha. Não, tinha uns tiragostinho só, óbvio, né, mano? Só tomar cachaça e... Não, o tiragosto eu falo que é a cerveja, que é cachaça. Não. Misturar aquela cachaça mineira de alambique, uma coisa maravilhosa, com qualquer outra coisa é pecado. Tem que ajoelhar no milho e até o Brasília voltar de joelho. E outra, mas tava um frio aí, não tava? Lógico, no Libertadores da América é frio aqui. Beber cachaça no sol é pedir pra... É a mesma coisa, eu quero morrer, velho. Então, adivinha o que eu fiz com 12 anos que eu caí em coma alcoólico? Cachaça não sobe. Meu Deus. Nossa, você transpira mais que tampa de chaleira. Assim. Cara, e você acorda fedendo a vodka, cara, quando você bebe essas coisas, você sua vodka. Você é do jeito, cara. Horror, cara. Aquele bafinho de pântano, né? É foda. E a sede, cara? A sede mais insuportável da história, assim. A boca seca. É, o álcool tira a água do corpo, né, cara? Todo o corpo. De todo. Então você urina o tempo todo. É. Vomita, urina, sua, de tudo. Tem um processo de falecimento ali, você não sabe. Cara, mas o pior é quando você acorda, cara, e aquele barulho de alfinete, parece que tem uma banda tocando dentro da tua cabeça. Você dá uma coçada no saco, você escuta aquilo como se fosse um trovão. Ai, não dá, cara. A ressaca, eu acho que foi o grande motivo de eu parar de beber, foi a ressaca. Eu acho que tem uma coisa que a gente tem que ser claro aqui, pro pessoal que tá escutando isso, que tem menos de 18 anos. Ah, eu não tenho ressaca. Tô tranquilo, tranquilo. Ô amigo, você pode beber cocô que você não passa mal. Agora, quando você tem aí uns 25 pra 30, você pode tomar um porrezinho que no outro dia você tá um lixo, cara. E foda é isso, você toma um porre no sábado, você só vai melhorar quarta-feira. A não ser que você siga a dica do tio Luiz Modeste, que é a seguinte: tua avó planta boldo, filho. Pega duas folhas grandona, põe no copo d'água, maceta com água gelada que e bebe. Põe no copo d'água, tem que mastigar direto ela. Roots. Se você fizesse chazinho de bolo que o tio Luiz Modesto ensinou, a ressaca nunca mais bate a sua porta. Não, mas ressaca faz parte do ritual, velho. Você tem que falar assim, eu vou passar por essa, sabe? É como se fosse assim... Não, Bob, mas não, peraí, Bob. Mas aí depois que você já tem uma longo currículo de ressacas, cara, tudo que é outra de novo, cara. Se tu puder evitar, tu vai evitar, bicho. Mas é aquela lenda que todo bêbado conta. Nunca mais eu bêbo. Ó, Nunca mais eu bebo. Caralho, eu não bebo, nunca mais eu bebo na minha vida, puta que pariu, e vomita e tal. Aí passa um mês, o cara tá lá na micareta, na boate, e tá na balada, então faz parte, cara. E é como se fosse uma tatuagem, não faça anestesia, faça a tatuagem e aguenta a dor, seu marica. Você vai beber, passa pela ressaca, você tá se purificando, velho. É como se você fizesse uma merda e você tá comunhando ali, entendeu? Então você pode fazer de novo. Toque pra todos os bebuns aí que estão ouvindo o podcast, vai tomando essas biritas, mas pega uma garrafinha de água e põe do lado, cara. Sempre. Vai bebendo a garrafinha de água também, sacou? Whisky, então, é primordial. Se você lembrar. Mas, ó, contar uma pra vocês. Tem coisas que depois que você para de beber, perdem o sentido, cara. Perde a graça. Micareta é uma. Se você não pode beber, cara, micareta é o inferno na Terra. Porque enquanto a micareta não acaba, você ainda tá bebendo, então você passa a ponta. Aí, se você não pode beber, você vê que aquilo é chato, é ridículo, é horroroso, as músicas não mudam. O foda da micareta é que tu nunca vai num dia só, né, cara? Num dia tu ainda tá lá, porra, tem mulher, tem isso, tem aquilo, tô bebendo, não sei o que lá. Cara, os outros dias tu não aguenta se tu não tiver muito chapado, bicho. Porque é muito repetição, cara. Sim, e o pior é quando você leva a tua mulher e tem que ficar cuidando dela. Porque aí é masoquismo. Bebo um copo e deixe outro para mim. O Vini tá em coma alcoólico, gente. Vamos ter que levar ele pra tomar glicose. Vamos ter que levar ele. Vamos zoar o bêbado, só. Vamos pintar o bêbado. Faz o seguinte, vamos fazer a pior. Baixa as calças dele enquanto ele tá bêbado. Pega a clara de bota na bunda dele e acorda ele. Ah, tem que pôr um pouquinho de pimenta pra ele sentir um ardido. Zoar bêbado é sacanagem, cara. É muita sacanagem. Cara, nesses carnaval que a gente vai, cara, teve uma vez, teve um gordão, cara. Todo respeito aos adiposos, que eu também sou. Mas, cara, o cara tava muito chapado, cara. Era uma casa enorme, 500 mil pessoas dentro, né? Alugado. Porra, acharam o cara sentado no banco da praça, segurando um cachorro quente, assim, com as duas mãos caídas, assim, uma segurando o cachorro quente e um cachorro lambendo o cachorro quente dele. Caralho. Puta merda, tipo, o corpo desistiu, né? Abandonou, né? A alma abandonou o corpo. Aí deixou o cara lá, né? Carregaram o Jamanta, cara. Puta, quem conseguia dormir com o ronco do desgraçado? E pior que não adianta, viu? Não adianta. Foi dormir no quintal. No dia seguinte, o desgraçado foi dormir no quintal. Mas o problema é que no outro dia choveu, cara. Puta que pariu, aí ele teve que ficar dentro de casa, cara. Ninguém conseguia dormir, cara. Aí zoaram o cara de tudo que é jeito. Balançavam o cara, levantavam a perna do cara, tacavam no chão, jogavam coisa na cara dele. O cara não acordava, o cara não parava de orar, bicho. Tu mexia no desgraçado, ele parava por, sei lá, cara, 30 segundos, cara. Aí começava a roncar de novo. Puta. Não dá. A hora que os meus amigos tiverem ouvido esse podcast, eles vão pensar que vocês estão falando de mim. O foda é que eu não sou bêbado, sério. Eu acho pai mesmo. Eu falei, pô, que sacanagem, né? E tal, mas eu racho os bicos, não tem como. Aí teve uma vez, a gente tava num carnaval em Ouro Preto. E tem um amigo meu que a gente não fala o nome e tal. Desgraçado esse Balbi, velho. Olha isso. Tá tomando no seu cu, cara. Você jogou bêbado com força, filho da puta. Aí, teve um amigo nosso lá que ele tava muito bêbado. Ele tava muito bêbado, é o primeiro porre dele, menino com 17 anos, jovem mancebo, 17 anos. Aí tinha um amigo nosso que falou assim, porra, minha mãe é enfermeira, não vamos encher o saco dele não, vamos tomar conta e tal. Eu falei, beleza, o que que é bom pra dar pra bêbado? Porra, 17 anos, ele falou, pô, minha mãe é enfermeira, vamos comprar pimentinha e dar pra ele. Beleza. Que me pariu. Pimentinha, porra, dá água doce não, pimentinha, rapaz. O menino, ele começou a comer pimentinha lá, aí entupiu o nariz dele com pimentinha, com vômito. Levamos ele pra casa, todo vomitado, o menino tava azul. Aí o pai dele tava na porta, e aí ele levantou e disse, eu tô bem, eu tô bem. No que ele falou, eu tô bem, ele vomitou na roupa, limpou, sabe, as duas mãos, pô na mão no peito, assim. Limpou e entrou na casa e falou, ei pai. Aí ele olhou assim pra gente e ele não percebeu nada, né? Aí o pai dele tocando violão de cabeça baixa. O pai dele o tocando desgosto. Violão. Ele olhou pra cima e falou, ele tá bêbado. Abaixou a cabeça e continuou a tocar. Que bom que ele não falou com desgosto, né? Porra, esse é meu filho. Ele só falou, ele tá bêbado. E voltou a tocar como se nada tivesse acontecido. Ele fez um diagnóstico preciso que ninguém tinha reparado ainda, né? Novidade. Uma constatação assim, só e foda-se. É, todo bêbado acho que é ninja, né? Tipo assim, tá cara, acontecendo nada, tô aqui, tô tranquilo. É, ué. Vocês já tentaram bêbado? Passar por uma aquela casa de praia que você coloca naquela casa de dois quartos, umas 30 pessoas, e tomar água depois. Tá todo mundo dormindo, tá escuro, você tem que tomar água. E bêbado. Aí você é ninja, você não acorda ninguém, você não tropeça em ninguém. Você não faz barulho com panela. Cara, pior que é mesmo, cara. O bêbado ele vira ninja mesmo, né? Ele passa por tudo quanto é negocinho, assim, sem esbarrar, sem quebrar. Se você tiver sóbrio, cara, você passar numa loja de cristal, você derruba tudo. Agora, você é bêbado, não. Você passa com a maior delicadeza do mundo pra não quebrar nada, né? Beba um copo e deixe outro para mim. O Janequine, pô. Janequine? É, pra pegar Janequine? A Marília Gabriela. E o cara tá vivo 24 horas, cara. Não tem jeito não. Ai, é, caralho. Mas vocês acreditam mesmo que ele tava com ela, pô? Ele tava namorando o filho dela. A maior pinguça de todas que nos deixou agora aí, né? Nossa, essa era pau d'água. Pudim de cana, pau d'água. Ela tinha vinho no nome, não? A casa do vinho. Vinho na casa. Cara, Amy House que eu gosto era o cara do Pânico. Aquele é legal. Aquele era foda. Mas nossa, aqui, quando morreu, diz que era abstinência de álcool, né? A droga ela já tinha parado de tomar, de usar, né? Droga a gente não toma, porra. Ou não. Mas, é, ou não, drogas ilícitas, né? Eu vi isso num portal. Que ela tava usando cocaína com vodka, cheirando vodka com cocaína, um lance assim, mulher era bizarra. E eu achando que colocar vodka no narguilha era muito, porra. Cheirando vodka e se bobear, devia ter um chá de fita ali, né, no meio, assim. Cromo. Agora, na música tem uns pinguços que são clássicos, né, cara? Tem o Tom Jobim, sempre tornou muito. Cara, meu pai fala do João Bosco até hoje, cara, que ele tentou acompanhar o João Bosco no Hotel Bourbon, cara, tomando uísque lá em Londrina e não conseguiu de jeito nenhum, cara. Que João Bosco é outro mundo, cara. Não, tem um outro cara atual, cara, que tá vivo ainda. Agora, antes ele tava um palito, agora ele tá gordo porque tá bebendo pra caralho. Agora ele largou a heroína e agora ele tá só bebendo. É o Scott Whelan, do Stone Temple Pilots. Fala uma bola. Você fala em bola porque, meu, lembro de uma matéria da Biz antiga, que era Tim Maia, 20 litros mais magro. Verdade, mesmo assim, cara, 190 quilos. Meu herói, cara. Eu lembro do Tim Maia ele cantando e com um copinho de cerveja, com uma bebidinha ali e tal, o cara suando em bicas, velho. Suando, eu falar, cara, isso pagodinho, tudo... Zeca Pagodinho só canta com um litro de cerveja do lado, cara. Pois é. É, eu também, se eu fosse cantando, era cervejinha do lado, lógico. Cara, quem fazia isso de dar até, de tomava sempre no show e dava o gole pra galera, agora é evangélico, que é o Rodolfo, na época do Raimundos. Ele chegou no show aqui em Curitiba, ele pegou a garrafa. Ah, né? Ele passou a garrafa de vodka pra todo mundo, na galera, beber. Pô, cara, não tem como não falar do pessoal do Van Halen, né, cara? Pô. O baixista tinha o baixo dele, era uma garrafa de Jack Daniels, né, cara? Ah, e o Metallica, que teve um disco gravado como Alcoólica. Bom, o James Hetfield é um cara que tá sempre frequentando clínica de reabilitação por aí, mas ele tava falando que o teste pro Jason Newsted entrar, ele tinha que tomar uma quantidade de Pac Deli, tinha uma quantidade de cerveja pra derrubar um elefante e ainda tinha que tocar com o Metallica. Nossa senhora, isso é... Isso é um teste, cara. A gente passaria fácil. Agora eles todos viraram evangélicos, né? Não, vou tocar com o Reed agora, disco Metallica. Beba um copo e deixe outro para mim. Bom, então é isso, né, galera? A gente fica falando de bebida também, não tá com nada, né, bicho? Vamos encher a cara. Vamos pedir a saideira aí, vamos encher a cara aí. Então, as considerações finais, o seu Marcelo aí que ficou tímido aí, porque não, só toma leite. Diga aí, Marcelo. E tem um copinho de Todd aí, Marcelo. Você quer tomar um golinho de Todd? Não, tem quick de morango. Não, vou terminar aqui, eu já vou pegar a cerveja na geladeira. O Marcelo não pode beber mesmo, não, que ele que vai dirigir. Pois é. Hoje você tá com o chofer. Minhas considerações finais é dizer: não aceitem o cargo de motorista da rodada, a não ser que você leve as mulheres, o dinheiro e o carro embora depois. Senhor Resdini Bukemi, nem falamos sobre os seus trabalhos atuais. Fala rapidinho aí, o que que tá rolando, Bukemi? Ai, cara, saga Flashpoint, eu fiz Legend of Doom e agora eu tô de férias forçadas porque eu tô muito cansado. Mas já tem algo que você não possa falar, mas já tem alguma coisa engatilhada aí? Não, não tem nada em vista, não. Eu não tô sabendo de nada. Se você estiver sabendo, você me liga. Tá bom. Mas saiu pela Panini. A Panini finalmente publicou A Morte do Hércules, que eu fiz. Já está nas bancas aí. Outro pingusto que a gente não falou, né? É outro pingusto aí, ó. É o Hércules. E eu vou fazer um juramento agora aqui, perante todos do podcast. Eu vou parar de beber. De beber água, suco, café, leite, guaraná. E só vou passar a beber em dia de feira. Então, sábado e domingo eu não bebo. Então é isso, galera. E se for beber, me liga. Se for dirigir, não me chama não, porque eu não vou ter condições. Senhor Balbi, senhor Balbi, já temos o Jackpot publicado aí no Areva, não no dia da gravação, mas no dia que o podcast estiver lá, já tem uma tira aí publicada. A gente já falou, né, semana passada, dos teus trabalhos e tal. Deixa um recado final aí pra galera. Não, eu queria mandar um abraço aí pra um pinguço master aí, que é o Jeremias. O cão que botou pra ele beber, e ele veio, né, do segundo polo de exportação de pingustos do Brasil, que é o bairro do Salgado. Um abraço aí pra galera. O cão foi quem botou pra nós beber. O senhor Luiz Modeste, diga aí seu recado final. Então, galera, eu queria dizer que eu gosto muito de vocês, são muito legal, cara, vocês moram aqui no meu coração mesmo, aqui do peito mesmo, certo? Vocês são foda, vocês são máscara. Vocês ficam de acordo comigo aí, tamo aí, certo? Falou. Isso aí. Bom, o Vini já embarcou, né? O Vini, a gente tá levando ele pro hospital agora, como alcoólico, vamos dar glicose no rapaz, vamos ver se ele não fica chorando, pedindo a mamãe, que vem aquele cara lá do vídeo. Não, não é do Tucuta, não. Tem o Tucuta também, né? A gente nem falou, né, dos pinguços da internet. Tem, além do Jeremias, tem o que do Tucuta. Aí, deixa essa volta aí pra um próximo, hein, de beleza. Episódio 2! Vamos beber de novo. Episódio 2. Mas o Vini deve estar igual aquele cara lá, que falou que vai contar pra mãe dele, que pediu a mãe dele. Vamos ver como é que ele reage lá na hora de tomar a injeção. E é isso, pessoal. Fecha a conta, passa a régua. Pra toda brincadeira aí, a galera tem que... Agora, o senhor casado, fiel, pai de família, vai falar a voz da consciência, o grilo falante aqui. Controle-se na bebida, sabe beber, pede pra sair, entendeu? Toma um copinho de quick de morango. Entendeu, Marcelo? Vira o motorista calçado e toma quick. Toma esse Nescau que você é moleque. Você é moleque, toma esse Nescau aí. É isso aí. Mas é uma coisa que é séria aí, não tenta dar uma de machão, não. Se não tá legal, não tá legal, para. E se tem um fraco pra bebida e ultrapassa o limite e não tá conseguindo se controlar, procura ajuda, porque não é brincadeira, não. A gente tá levando na sacanagem, mas é um problema sério aí pra algumas pessoas. E é isso, tá tudo em cima, se pode tomar uma, então até o próximo podcast. Vamos beber mais uma aí e whatever! Well, everybody's heard about the bird. The bird, bird, bird. The bird's a winner. É isso aí, senhoras e senhores, mais um Momento Areva, em ritmo de reboot. Estamos aqui, eu, Freud, senhor Zenon, senhor Marcelo Soares. Então vamos lá, os comentários da semana. Tivemos aí vários narigudos comentando no último podcast, que foi o podcast de frases marcantes do cinema, que teve a participação do ilustríssimo Guilherme Balbi, que esteve de volta hoje, né? Comentários a destacar aí, senhor Zenon. Quero começar aqui com o comentário do Stuart Skinapa de Narigov. Ele fala assim: não é poderoso chefão, Troutman, nem nenhum desses aí. A melhor frase que já ouvi, assim que me surgiu a oportunidade de usá-la quando estava no exército, eu usei. Foi no filme Nova Onda do Imperador, em que o exército atacava mal dita feiticeira, acredito, e que o general gritou: avante homens, ninguém vive para sempre mesmo. Ali, além de nerds, nós também temos soldados do exército brasileiro. Ou recruta, né? Recruta. Pode ser que ele só tenha servido ao exército e depois saiu, né? Não sei. Depois de ter gritado essa frase, né? Pois é, ficou de cadeia 3 semanas e depois foi expulso. O Eduardo Witkowski, ele falou que as melhores de todas as frases são: olhar, meus amigos, vocês estão ouvindo o podcast Whatever. Gritem, Whatever. Eu não sei quem que falou isso. E tem uma outra também que sou... Ele incluiu uma outra qualidade aqui pra você, Freud. Ele falou: sou heterossexual, casado, fiel e pai de família. Qual a qualidade que você está dizendo que ele incluiu? Heterossexual. Okay, então a pessoa que não é heterossexual, você considera que é um defeito, não é uma qualidade, é isso? Não é isso. Não, é verdade. Olha só, tá vendo como o cara se entrega o preconceito dele? Heterossexual é uma qualidade, ou seja, não ser heterossexual é um defeito. Olha aí, galera rosa aí, colorida, tá vendo só como o cara é preconceituoso? Até o Rancher Azul é preconceituoso, lamentável. Rapaz, isso daí é o meu bordão dentro do Areva, que apesar de ser bordão, também é uma realidade, entendeu? Mas eu nunca vi você afirmando que é heterossexual. Nem sempre eu falo heterossexual, porque eu acho que ninguém, não há dúvidas a esse respeito. Mas às vezes eu falo a frase completa, entendeu? O que importa nessa mensagem aqui é o que se segue, que é o do Marcelo Stuart. Ele fala assim, que eu uso a abertura como chamada do celular, olha aí, velho. Ah, eu não acredito nisso. Eu li isso daí e eu achei que era sacanagem, não é possível. E aí depois o Eduardo ainda diz: pô, a pedida, falei o mesmo. Cara, esse pessoal não tem noção, não é possível. Eu não acredito nisso, tá? Em primeiro lugar, precisa dizer que eu não acredito nisso. E realmente eu acho lamentável que se cogite essa possibilidade. Fazer uma proposta aqui então pra esses dois leitores que fazem essa crueldade com as pessoas em volta. Filmem isso aí do celular tocando com a abertura do Areva. Mandem pra gente que a gente coloca aqui depois. Vamos forjar esse vídeo aí. Eu não acredito que alguma pessoa possa ter essa iniciativa na vida aí. Seria lamentável se isso fosse verdade. Graças a Deus que isso não é verdade. Bom, mais algum? Da Nath. Ela falou que estava ouvindo o podcast enquanto estava no mercado, fazendo as compras semanais. Como controlar o desejo de jogar o dinheiro na cara da atendente e mandar ela ficar com o troco, só animal? Ela falou que infelizmente ela vai de Visa e não tinha dinheiro para jogar na cara dela. Cara, esse comentário foi ótimo da Nath, cara. Eu também vi muito. Eu acho que você devia dar uma mãozada de bala juquinha na cara da atendente do caixa e falar a mesma coisa: fique com o troco, só animal. É, aí depois o duende da falou que ela tinha que ter falado isso. Do mesmo jeito que a mulher fica com a cara de não ter de porra nenhuma, né? É, ia dar tempo de correr ainda com as compras na mão. Ai, meu Deus do céu. Toda vez que for receber troco, dá vontade. Pior que outro dia, é foda, taxista tem mania de não querer te dar o troco, né? É foda, quando o troco é pouco assim, é tipo assim, deu 9,40 a corrida, ele acha que os 10 reais é 10 reais, 60 centavos é dele, né? E aí pra não criar tumulto da outra vez, da próxima vez eu vou falar isso: fica o troco, seu animal. Bom, o que mais? Por enquanto é só, mas eu posso voltar a qualquer momento. Um plantão extraordinário, né? Então diga aí, Marcelo, se desse novo... Do Gil, que ele fala que saindo um pouco das frases clássicas de cinema e pulando pra política, lembrou de duas, né? Estupra, mas não mata, nome é Enéas. Estupra, mas não mata, eu não lembro de quem é. Vocês sabem me dizer? Cara, acho que foi do Maluf, não foi? Foi o Maluf. Ah, mas se for assim, tem muitas, né, cara? Pô, tem um Relaxo Goza. Da digníssima mãe do Supla, né? É a do Lula, né? Eu sou uma marolinha. Tem muitas, cara, tem muitas. Se a gente for para as frases políticas, é outro podcast. No podcast que nós vamos gravar de política, a gente não falou de política, porque a gente vai gravar um podcast só sobre isso. Tem que fazer a treta, religião, política e futebol, né? Pior que tá, não fica. A gente vai gravar um de política igualzinho o de religião que a gente liberou há pouco tempo atrás. Vai ser no mesmo estilo, mesmo esquema, assim. Tem outras frases aqui que falaram, o Arsubanipal70 falou assim, em Os Imperdoáveis a melhor frase é quando o Little Bill diz que não merece morrer e o Manny responde, isso não tem nada a ver com merecer. Frase de impacto. O próprio Gil também ele botou uma frase interessantíssima, que é do Forrest Gump, né? Mamãe sempre dizia que a vida é como uma caixa de bombom, você nunca sabe o que vai encontrar. Isso aí, boa frase. Tipicamente Forrest Gump. O Nikolai Narigudovski. Acho que esse Nikolai, ele até me mandou um e-mail uma vez, cara. Acho que é Nicolas o nome dele, se não me engano. Aí ele entrou na onda aí. Acho que o Balbi deveria ser o representante desenhista mineiro do Areva. Pode ficou bem legal, o Guilherme arrebentou, com perdão do trocadilho, no desenho do lobo. Aliás, parece que o careca ali no canto é o Freud, acertei? Pois é, não, isso daí, eu não sei se ele fez isso pra ser o Freud, acredito que não. Mas durante o nosso papo lá, e quando ele mostrou o desenho pra gente, a gente também reparou isso. Ficou meio como sendo Freud ali. É engraçado. E o narigudo é o que toma porrada, é o. Conseguiram sumir com o nariz dele, o lobo sumiu também. Ironicamente, ele ficou sem nariz. Tem um outro do Marcelo Sturt, né? Que ele coloca uma frase que não é de filme também, mas é de seriado de TV, que é do Futurama. Pediu desculpa para as mulheres, as meninas que perdoassem ele. Aí ele colocou um trechozinho de uma menina falando sobre o Fry, né? Que é o personagem lá principal do Futurama, quer dizendo, eu vou fazer o Fry recuperar sua humanidade do jeito que só uma mulher pode fazer. Aí o outro personagem fala, você vai lavar a roupa dele? Foi foda isso. Eu não lembro dessa frase no desenho, mas pô, ficou muito foda mesmo. Com todo o perdão aí as mulheres. Mas que é boa, é boa. Tem um aqui do Servini, que ele fala assim, olha, muito bacana o pod. Zenon sem falar em Poderoso Chefão não é o Zenon. Falando nisso, quando vai sair alguma coisa dessa tua HQ? Não é uma HQ, cara, é um projeto pra um livro ainda, porque eu não consegui contratar nenhum desenhista. Na verdade, eu pedi pro Balbi, ele cobrou tanto. Eu falei, não, cara, mas é de graça, tipo, você só desenha, manja. Não fala mentira, que é feio. Tô esperando arrecadar fundos pra conseguir pagar o Balbi pra ele desenhar. Desenhar o cacete, tu não falou que não é um livro, porra. É um livro, mas pode ter ilustrações, não pode? Ah, tá, ilustrações, é, tá. É, tem que ter desenho, senão o pessoal não consegue ler, né? É esse tipo de livro, né? Então tá bom. Não, só mula, desenho tipo esboço de personagem, cenário, no fim de sketchbook. Livro, quantos livros você já leu que tem desenho dentro, cara? Só livro infantil que tem desenho dentro, ô idiota. Não, olha. Lógico que não, você tá maluco? O Eduardo Spolar fez um livro que vendeu pra caramba e tem desenhos dentro. Ah, sei, é. É, bom, não vou comentar a qualidade. Bom. Compensa a qualidade da história com desenhos, velho. Isso aí, então. É mais ou menos o estilo do teu também, então. Pelo visto. Exatamente. O Servini continua aí, né? Elogiou a participação do Balbi, que ele participe mais. Já participou mais, Servini. Se você ouviu esse podcast de hoje, você já viu que o Balbi tá aí firme e forte na parada. E ele falou do seu problema com o pó de rabiola, Zenon. Explica isso aí. Que história é essa de Zenon com problema no pó da rabiola? Que história é essa? Pó da rabiola é uma gíria, não sei se é só de São Paulo, quando quer dizer que você está muito cansado. Não me pergunte de onde vem essa expressão, mas você fala que tá só o pó da rabiola. Entendi. E o Marcelo vai fazer o protesto nu pro Areva deixar de ser sidekick do MDM, Marcelo? Que história é essa aí? Eu não falei, não me comprometa, não falei nada sobre isso. Pelo amor de Deus, não faça isso, rapaz. O Servini vai continuar comentando com digitação de babão nos comentários? Onde estará nosso herói, apontador prateado? Apontador prateado, rapaz. Ele só pensa atrás de você. Não, ele só pensa no MDM agora. A vida dele agora é o MDM, entendeu? É, não, chama ele. Ô, Rafael, vamos gravar o momento whatever. Não, cara, eu tenho que fazer matéria para o MDM. Ô, Rafael, vamos gravar o podcast hoje? Não, cara, hoje é segunda-feira, eu tenho que gravar o podcast do MDM. É, ele é só o MDM agora, deixa ele, desertor, tá vendo? Que prometeram que depois de 3 anos ele vai ser efetivado. É o deslumbre inicial. Bom, posso fazer a rodada geral aqui então? Chega, né? Vambora. Você não vai ler nenhum comentário? Posso fazer a rodada geral e aí eu leio? Você tá nervosa, Santa? Calma, sua piranha, calma. O Beetlejuice foi o Ninja, que ficou em primeiro lugar aí nos comentários. E aí o Eduardo Wichowski falou Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice, que é uma boa frase também de filme, né? Apesar de seja só um nome repetido, mas é legal. O Gil, entre vários outros comentários já lidos aí, ele botou lá um vídeo do Yogi, que eu comentei durante o podcast, né? Que o cachorrinho que tinha uma casinha no, na cara, porque era feio pra caralho, ele colocou aí, pra ilustrar o que eu comentei, falei no podcast. O melhor narigudo dos comentários, com todo respeito a vários outros narigudos que apareceram aí, eu concordo, o Zenon já tinha me falado, foi o Narishis Pickles. Muito legal a nova identidade do Alixis, virou o Narishis. E aí ele fala aqui, o MDM com Regine Bukemi, o Areva com Balbi, cotas para mineiros em podcast? Não é bem assim, ó. Agora o Areva já tá com os dois, ó. Daqui a pouco a gente só vai ter mineiros no podcast, o Areva. E desenhistas, todos, né? É, e todos os outros membros vão sair e só vai ter mineiros. O Brasilisco falou aqui uma frase que eu não sei de que filme é. Samuel Forever, deve ser do Samuel Jackson, algum filme. A frase tá em inglês, eu não vou ler porque eu sou burro. O Lucas Oliveira, na onda do anime, falou uma frase que eu também não sei de que anime é. E o Yu Hakusho. É, não conheci o outro mundo por querer. Não faço a menor ideia, não vejo anime. O Narishis comentou de novo. Freud entrou na onda de piadinhas ruins e continuou meu legado. Obrigado. Claro, piadinhas ruins, mas cara, isso não é só seu legado. Isso é uma característica. Ô, seu herege dos infernos, como que você... Essa frase do Samuel A. Jackson aqui é do Pulp Fiction, cara. Ah, é? Eu não lembro dessa frase. Foda-se. Gordinho do Mal colocou um vídeo com a frase seu filho da puta! De um vídeo que eu também não vi qual é. Não sei se vocês viram. Pô, cara, você tá perdendo, você tá comentando os negócios, você não sabe, tipo... Eu não tive Alzheimer tempo, é foda, né? Não tive tempo de ver os vídeos, porra. Filho da puta. Ô, seu filho da puta. Esse vídeo é do Bonitinha Mais Ordinária, lá do Nelson Rodrigues com... Ah, sim. É. Tem várias frases foda do Bonitinha Mais Ordinária. É um clássico incrível. A gorda. Só tenho a dizer, foda-se, como a Rosinha disse. Ah, o Douglas Carvalho, ele falou assim, vocês falaram do Senhor dos Anéis e esqueceram da frase de Gandalf quando ele enfrenta o Balrog no primeiro filme. You shall not pass. E isso é muita bondade do Douglas falar que a gente esqueceu, né? Na verdade, ninguém sabia mesmo. Não, claro que eu sabia, só que eu realmente não lembrei disso. Tá certo. Pô, tu não conhece essa frase do Senhor dos Anéis? Ah, tomar no cu. Você não conhecia do Pulp Fiction, cala a boca. Ah, foda-se. O Megaroto Rinoplastikevich. Olha, em segundo lugar nos melhores narigudos desse vídeo. Juntou o russo com o nasal e ficou muito bom. Falou de ninguém que citou uma frase do Iluminado. Ele falou aqui a frase do pastor, né? Que expulsando o demônio, que ele fala, pegue tudo que é seu e sai. Ele sempre imagina um encosto fazendo as malas, esvaziando a gaveta de cueca. Caralho, foda, hein? Agora, o Dr. House falou uma coisa completamente que eu não entendi nada. É sério que vocês falaram de um e-mail do Prince, o impronunciável? Alguém falou algum e-mail do Prince? Lógico, o Marcelo, cara, que ele cancelou o show no Rio por e-mail. Ah, é verdade. No momento Areva. Tem razão. Olha aí, o ouvinte ouve o momento Areva e você que participou não... Não, é porque é o meu Alzheimer, cara. E aí ele falou das frases do Lima Duarte no filme, do Bonitinho Mais Ordinário, é foda, cara. Realmente eu também sou velho, Dr. House. E é isso, né? Já falamos todos os comentários, todos. E vamos adiante agora com os assuntos da semana. Bom, o assunto mais comentado da semana, que o senhor Zenon está boiando, mas que eu e o Marcelo estamos... sabendo mais ou menos, é o reboot, o recalchute, o relanche, ou chame como quiser, da DC Comics, né? O restart. O restart pra quem é moderno. É, o NX0, que zerou todas as revistas aí da DC. E tivemos aí o final da saga Flashpoint, que ia elucidar com precisão ou não o porquê do recalchute, como é que ele aconteceu. E a primeira edição da Liga da Justiça, desenhada pelos top de linha Jim Lee e Alex Sinclair nas cores, né? E o senhor Geoff Jones, o Zé Picão da DC. E aí, diga aí, Marcelo, você que leu aí essa bagunça toda, o que, que você achou? Isto é a maior putaria! Putaria! O K que eu acho foda de tudo é porque eles cagaram toda a saga Flashpoint, né? Porque, como a gente imaginava, não serviu de porra nenhuma, na verdade. Podia ter sido feito em uma edição e ter explicado tudo. Sim, rapaz, eu vou falar, vou confessar uma coisa aqui. Vamos começar pelo Flashpoint. Eu só li Flashpoint 5. Podem criticar o que for. Eu tô avaliando pela última edição. Mas, cara, pela última edição, eu vejo que as outras não serviram pra nada, né? A última edição conta o início, o meio, o fim da porra toda, cara. O resto foi tudo bucha de canhão, foi só injeção de linguiça, né? Olha, vamos contextualizar aqui, resumidamente, em 140 caracteres do Twitter, do que se trata Flashpoint. Flashpoint foi uma saga onde toda a realidade do universo DC era modificada para um universo onde estava tendo uma guerra entre Atlantis, Amazonas, e nisso mudou toda a conjuntura dos super-heróis. Da época que eu ainda lia quadrinhos, eu lembro de ter lido umas três histórias, assim, em anos diferentes, cara. Pois é, ele era como a era do apocalipse da DC atual, né? Modifica tudo, aí disseram que o final de Flashpoint ia ser o gatilho para o novo universo DC e tarará. Só que o problema pra mim de Flashpoint é que eles criaram um bom conceito, personagens até interessantes, fizeram os tie-ins nas revistas paralelas, onde desenvolvia a história dos personagens, você até se interessava por alguns. Na minissérie, desenvolvia também até alguns relacionamentos, como do Flash e do Batman, um pouquinho essa história do Superman. O Superman é libertado na terceira edição, que ele tava preso, e aí eles botam a questão dele ter, pela primeira vez, visto o mundo e tararau. Só que no final, na última edição, quando criaram toda a tensão de que ia ter uma guerra realmente ali, um embate final entre os Atlantes, as Amazonas e os outros heróis, aí tudo se resolve rapidamente, assim, nem mostra, né? Tem que se resolve, né? Vamos falar a verdade, ó, eu só li essa porra, eu saí mais ou menos o que tava acontecendo nas outras, acompanhando pelas notícias. E eu só li, a única edição que eu li inteira da saga foi Flashpoint 5. Basicamente, no início da edição, eles falam por que começou a bagunça. Aí surpreendem todo mundo porque achavam que era um personagem e na verdade foi outro. Rola uma porradaria lá de um vilão com o Flash e com o Batman. E em meio a essa porradaria tá acontecendo a tal guerra. Cara, que é muito imbecil a tal guerra. Porque assim, eles botam vários momentos assim. Pelo menos dois que eu me lembro de impacto assim. Mas que não tem relevância nenhuma, cara. Tipo, tem uma hora que chega o bandoleiro lá e mais uma trupe lá da resistência. Como se fossem botar pra fuder. E três quadrinhos eles perdem totalmente a relevância. Aí continua rolando a porrada lá do Flash e do Batman com o vilão. Aí daqui a pouco aparece o Superman pra botar pra fuder. Foi assim, porra, agora fudeu, né? Agora chegou o cara, né? Cara, não precisa nem de dois quadrinhos. Ele perde a relevância imediatamente, assim. A guerra, a batalha toda que tá acontecendo não serve pra nada, cara. Daqui a pouco explode a porra toda e dão um final idiota e acabou. É isso. Não explicam porra nenhuma, jogam a caralho, já era. Eu, quando comecei a ler a primeira e a segunda edição, eu pensei exatamente isso. Eu disse, vai ser a mesma coisa de Crise Infinita. Que as duas, três primeiras edições foram bem legais e o resto foi tudo corrido, só porradaria, sem explicação nenhuma. Foi a mesma coisa. Geoff Johns, né? De novo. Quando o cara cria uma saga que não tem fim, que foi o caso de Flashpoint, que a única intenção é engatar em outra saga ou outra situação, nesse caso esse do reboot, a história em si perde totalmente sentido, né, cara? Porque, cara, você tem que ter um fim planejado, um sentido naquilo dali, e não tem, cara. Não tem porra nenhuma, é um troço escroto. Você falou no início do assunto aí, Freud, que eu tava, era o perdidão, né? E eu sou obrigado a dizer que eu não me sinto nem um pouco desconfortável com isso, cara. Aliás, você falou que o Superman perde relevância em meio quadrinho, né? Você pode pegar todas essas histórias publicadas que elas vão se resumir em apenas uma cena que eu vou, essa que eu tô mandando pra vocês. Essa única figura ilustra todo o universo DC de um tempo pra cá. Verdade. Flashpoint se resume ao seguinte: um cara foi lá, fez uma cagada, viu que deu merda, voltou, limpou a cagada, deu uma merda maior ainda. É isso. E o que eu acho engraçado, né? Eu tava tentando entender. O cara voltou no tempo, usou a esteira, voltou no tempo, pediu a mãe de morrer, e mudou tudo. Só que, tipo, não tem nenhuma edição, nem estrada para Flashpoint, nem Flashpoint, que mostre ele voltando no tempo. Então, é aquela coisa, Deus Ex Machina. Ah, vamos voltar uma resolução qualquer, a mais besta previsível possível, só pra encerrar a edição. É uma merda, cara. É um trollface gigante, cara. Por isso que eu não gasto mais dinheiro com essas coisas. Pô, mas quem é que gastou dinheiro com essas coisas? Pois é. Opa! Sem contar que, tipo, agora é uma questão. Essa questão da Liga da Justiça na revista digital, eu ouvi umas histórias, não sei se foi verdade, mas pelo que disseram, saiu primeiro, logo de madrugada, pra quem tinha comprado digitalmente antes de chegar nas bancas. Né? Não, cara, dizem que não foi isso, não. Muitas lojas lá fora fizeram lançamentos de madrugada, né? Ah, tá. Tipo, antigamente, quando tinha um puta CD guardado pra caralho de uma banda, os caras abriam as lojas de disco pra vender de madrugada, não sei o que lá, fizeram isso lá, com as comic shops americanas. E diz que 2 horas depois da meia-noite, que foi quando começou a vender as revistas, já tinha uma edição escaneada e jogada na internet. O que o pessoal fala também é que tem indícios de que quem faz essa porra são os próprios caras que trabalham na loja. São caras que trabalham nas lojas, porque ele recebe a revista antes, certo? Ele não pode divulgar. Ele poderia até escanear e botar antes da revista começar a vender. Só que ele não faz isso pra não dar muito na pinta, pra poder dizer que foi, sei lá, um leitor, entendeu? Por isso que consegue sair tão rápido assim. É porque, de repente, é o cara que trabalha, algum figura que trabalha numa loja dessas, pega a revista, escaneia e joga. É, e pros caras é fácil, né? A revista já tá em inglês já, pô. Não é que nem no Brasil, que os caras têm que traduzir ainda. Pra eles é só escanear um tanto de página lá e botar na internet, coisa rápida. É, eu começo a acreditar que realmente esse reboot era pra ter sido... acho que o planejamento era pra ter sido feito na crise final, porque a crise final fecha de uma forma que era lógico que fosse pra isso. E não aconteceu. Por isso que eu acho que o Flashpoint foi jogado, assim. Foi inventado qualquer coisa. Inventaram um quebra-galho aí pra poder... tapa buraco aí pra fazer o que já era pra ter sido feito antes, né? Chamaram o Severino. O reboot em si, guardadas as proporções, você pode concordar, discordar, é uma jogada inteligente, cara. O sucesso comercial inicial tá sendo muito grande, vendeu pra cacete, as lojas estão falando que inclusive tá atraindo novos leitores que não costumavam ler quadrinhos ou que abandonaram os quadrinhos há mais de 15 anos. Resta saber se os caras vão conseguir manter esse sucesso, esse boom inicial, né? E eu acredito que nesse títulos aí que a DC tá lançando, vai ter muita merda e vai ter muita coisa boa também, cara. Porque esse negócio do cara ter que repensar os personagens com pessoas que têm criatividade realmente, que sabem trabalhar com isso, traz abordagens novas, diferentes pros personagens, que ajuda a dar um gás novo nos caras. Ah, cabelos. Mas esse negócio de leitor antigo, que parou de comprar uns 15 anos atrás, tá com cheio de caosinho do caramba, né? Não, cara, você tem que entender, é uma campanha de marketing muito grande que tá acontecendo nos Estados Unidos. E tem muito cara que parou de comprar, porque não aguenta, não entende mais porra nenhuma. Ele não consegue começar a comprar de novo, porque a cronologia é muito zoada. Então quando o cara cria um ponto zero, um marco zero pro cara começar a ler de novo, fala, ó, você não precisa ter lido nada, você pode começar de novo aqui, e faz uma puta campanha, muita gente se interessa e volta, cara. Cara, não dou um ano pra essa cronologia, tá tudo zoneada também. Inicialmente, tá sendo bem sucedido, resta saber se os caras vão conseguir manter isso, o sucesso comercial. E criativamente vai ter coisas que prestam e coisas que não prestam. Mas eu acho que proporcionalmente vai ter mais coisa que presta do que vinha tendo, entendeu? Porque muito cara, ele começa a repensar os personagens e tem novas abordagens. Eu acho que vai ter uma proporção de revistas, ao mínimo, no mínimo interessante, maior do que vinha tendo antes. Eu sempre faço uma analogia com essas histórias. É que nem Zorra Total, cara. Todo mundo sabe que é ruim, mas tem audiência, então os caras continuam fazendo enquanto tiver quem compre, cara. Que é o caso de Liga da Justiça, né? Porque o próprio roteiro de Liga da Justiça, por essa primeira edição, é muito mais blockbuster, né? Muito mais, assim, porrada, sim. Tiro, falas de impacto, uma história que não tem muita profundidade, só meu filme da Marvel pré-Vingadores, né? Aquela coisa bem direta, assim, bem só historinha. A loja ficou 52, que eles lançaram os novos 52, que pra mim é nome de boy band, ela é como se fosse, pra mim, acho que é a terra número 52, daquelas todas as terras. Então, uma hora ou outra, ele vai ter uns crossover, já falam que a Sociedade da Justiça podia voltar numa Terra 2 e... Sinceramente, eu tô cagando, cara, pro que vai ter depois, a cronologia vai ficar zoada. O que me interessa, cara, é você ter títulos interessantes pra ler. Se nessa leva vier algumas coisas que prestem, beleza. Às vezes uma chacoalhada assim ajuda a trazer algumas coisas boas, entendeu? Vamos ver que merda dá aí. Veredito final só do seu Marcelo, da nova liga, da revista da liga, dá uma nota aí. Rapaz, eu daria, sendo muito bondoso, 5. Cara, eu dou um 6, apesar de ser uma merda, porque eu acho que vai funcionar pra muita gente e vai dar uma revitalizada, pelo menos aí, nos leitores. Mais pela iniciativa do que pela revista em si. A revista é bem fraquinha mesmo. Mas é isso. Zenon, dá uma nota aí, você que não leu. Eu dou nota 0. Isso aí, muito bem. Os parabéns, Marvete. É isso. Então, Freud, vai querer fazer os comentários temáticos novamente, os apelidos temáticos da semana? Pode ser, rapaz, pode ser. Você, eu vou dar uma moral pra você, dá o seu sugestão. Temática careca, já que o Balbi desenhou o Freud aí sendo esmurrado pelo lobo. Tá certo, apelidos pode ser. Carequinhas. Carecas russos. Careca, tudo dele tem que ser russo. A coisa tá russa pro Zé, hein? Puta que pariu. O que foi, cara? Tu encontrou uma perestroika, ficou assim, isso? Eu acho style, cara, esse sobrenome russo. Acho que tem alguma viadagem de Ranger Azul envolvida nisso aí. Algum Gorbachev deu um tchetchenko nele aí. Bom, então tudo bem, pessoal. Comenta aí com seus sobrenomes desprovidos de pelos... Ela? De pelados agora na cabeça. E vamos ver quem são os mais criativos. Alix Darish Spiklis foi o vencedor da semana. Apelidos carequinha. Apelidos carequinhas russos. Chega, né? Já falamos muita merda já. Até o próximo podcast e whatever! O Resney tá falando que tá terminando de conversar com o primo dele. Ele tá dando bem. Dois dedos de prosa com o Chico Bento, vai lembrar. Isso vai demorar. Isso vai demorar demais da conta, ué. Disterso. Bom, a falar um cadinho com ele. Você dá tristeza. O Z não vai gravar, não? Chupou muito cacete, ficou com... Deslocou o Max. Ah, ele falou, tô com o maxilar doendo pra caralho. Easy. Você chupou rola de elefante. O bom do Z é que ele limpa o umbigo do cara também, ao mesmo tempo, né? Quem tá gravando isso, cara? Carimento, eles conseguiram o prêmio de antipatia da minha esposa. É mesmo? Que merda. Pô, você vai gravar hoje? Agora? Falei, vou. É, meu Deus. Pois é. Destruímos a vida conjugal do Luiz Mandeira. Bom, ele que destruiu, ninguém mandou ele aceitar. Bêbado dentro do ônibus é uma merda, né? É um desacerto. Um bêbado entrou no ônibus, do ônibus super lotado, o bêbado entrou. Toma! Desse lado só tem corno e desse lado só tem viado. O cara levantou, disse, eu não sou viado. Ele disse, passa pra cá.